DJ Milk. Banda 007. Eu te quero aqui perto de mim. O seu desprezo me fez ficar assim, desesperado, apaixonado por você. Eu choro por teus beijos, pensando em teu olhar. As noites de amor não posso esquecer. Então eu sofro por você, por você. Aqui é...